A partir de agora no ar, Grupo Séries de Comunicação, operando em rede com a Rádio Nova Séries AM 1440 e Positiva FM 90.9, no ar. Séries AM Positiva FM, sempre conectada com você. Vetcel Pet Shop, consultoria veterinária e a hora certa na nova Rádio Séries. O de casa, 6 horas e 43 minutos. Sindicato dos Trabalhadores Rurais na Metoc conquistando benefícios para os seus associados. Seu Lauri Chavadinsky, grande Lauri Chavadinsky lá da Invernadinha, não é? Tá meio triste também, tempo não chove lá pra Invernadinha, não é? Já passou 2, 3 chuvas aí que não chegou lá, não é, tio Lauri? Não, não, vas camaiet citron marra, canix, é. Vamos continuar com a nossa fé, com a nossa esperança, que amanhã ou depois chove também, né? Seu José Dengaten também diz que está tudo bem com a saúde, mas com a chuva não, né? Estão de mal com o tempo ali na linha Guaiana, não chove esses dias. A chuva passou por aqui, outros lugares aí, mas lá não choveu. Tá bom, seu José? Feliz Natal para vocês também. Motormac comunicando que a partir de hoje, dia 22 até dia 5 de janeiro, estará fechada, portanto não haverá expediente na Motormac do dia 22 de dezembro até dia 5 de janeiro. Bazar Estrela, o Bazar Estrela está esperando você para conferir brinquedos, tem brinquedo para menina, para os guri, tem uma linha muito grande de brinquedos, uma diversidade grande de brinquedos lá no Bazar Estrela para você escolher. E toda a linha de utilidades, de artigos para decoração, artigos para presentes, não é? Utilidades. Bazar Estrela. Hartmann Europa, a loja que tem de tudo e mais de tudo, estará, evolução constante. Farmácia Gafarma, ao lado do Bradesco, medicamentos com preços diferenciados. Bazar Estrela, já falamos, não é? Melhores ideias, inspirações, tendências para presentes, para grandes e pequenos. 6h51. 6h51, nós vamos rodar os nossos comerciais e já voltamos para o encerramento do nosso programa. WD Insumos Agrícolas Limitada informa. A cotação da soja para o mês de janeiro, alta de 15 centavos e 3 quartos de dólar. O bushel fechou em 13 dólares e 800. Houve uma queda de 0,07% na cotação do dólar, que fechou o dia de ontem ao valor de R$ 5,73. Quem procura o melhor em produtos personalizados, procura pela Promimagem. A Promimagem trabalha com tudo no ramo de personalizados, como cuias, bombas térmicas, madeiras, copos Stanley, facas artesanais, kits chimarrão, taças e copos de vidro. E tudo no ramo de personalizados. Para isso, conta com pessoal preparado e equipamentos de última geração. Não esqueça, quando o assunto for produtos personalizados, a melhor loja é a Promimagem. Na Avenida Doutor Valdomiro Greff, ao lado da Vetcel. Telefone WhatsApp 54992 230-1082, em Não Me Toque. Fica aqui o nosso abraço, o nosso bom dia, até amanhã e de tarde às 17 horas, Roda de Chimarrão. Um ótimo dia de quarta-feira, não é? Que você possa ir se encaminhando aí para o Natal com a sua alegria, com a sua fé, com a sua esperança. Abração e até. A minha arte sapateia. Nova Séries apresenta 5 Minutos com Jesus. Programa da Igreja Luterana do Brasil. Paróquia da Paz, Não Me Toque, Vitor Greff e Ernestina.